Alguns que porventura têm algum laudo, alguma coisa que precise, que ainda não conseguiu atendimento fora e precisa desse laudo, aí ela vai ter a pesquisa. E esses casos que vão permanecer mais aqui, medicação assistida, né? O que é a medicação assistida? Aquelas pessoas que pegam semanal, que pegam diário, certo? Então são esses casos. Ela faz a prescrição na enfermagem. A pergunta é, quem continua no caso sem atendimento psiquiátrico? Essa é uma boa pergunta para a gente. Como que tá, é ela que vai ficar, mas ela não conhece todos os casos. E ela tem uma agenda pequena, ela não vai conseguir outros dias. Então, para um dia só, vai ser bem pouco. Um dia, um período, né? É um período, é só de manhã. É. Nesse momento não. Então, com relação a isso, nós sabemos, aqui já foi falado nas outras reuniões, que existem algumas pessoas que deram andamento a várias situações, a várias solicitações. Então, alguns foram em ministério, outros foram vereador, já veio uma pessoa da associação do bairro. Então, tudo isso está caminhando em paralelo, tá certo? Mas, assim, resposta concreta ainda nenhuma. A nossa chefia de televisão ainda não se manifestou a esse respeito, aparentemente, porque ainda não recuperou nada. Certo? Porque agora está no instrumento. Fica na reunião da Atlântica, já começou. Então, o que eu tenho assim de concreto para dizer a respeito disso? A Adriana, junto com talvez a Cláudia ou alguém mais da televisão, solicitou uma reunião dos CAPs, certo? CAPs de Zanin, CAPs perdidos e CAPs lá. A gente vai discutir lá o que pode ser feito aí com a ajuda desses CAPs. Qual é a ajuda? Para esses casos que, eventualmente, ela não der conta, atendido os casos, sem contar os casos novos. Agora, eu não posso pensar nada porque nós não fizemos essa reunião. Essa reunião está marcada para o dia 23, certo? E é, seria quinta-feira que vem, né? Tá? Não, falaram de outros prédios. aquela ideia da gente ir para o capo, para o UBS, Vila Romana, e também uma parte, fazer aquela lá no Central, por essa ideia, não foi adiante, certo? Não sabemos se vai ser mantida, mas ela parou por algum motivo, e foi o que a gente encaminhou aquele documento. Não, nós encaminhamos esse documento para a supervisão, que era o quê? Relembrando, reformar aqui e o CAPES continuar aqui. Esse documento foi encaminhado. Elas encaminharam para as instâncias superiores. Foi a última informação que a mulher me passou. Foi encaminhada. Então, assim, por isso que ficou meio suspensa a negociação com o Central, com o Rio Romano, que foi por meio suspensa. Mas não tem nada assim. Concreto. É, o que eu posso dizer? A doutora Adriana vai atender as pessoas e nós não vamos sair daqui do carro por enquanto. Me parece que essa reunião que estão com os carros na quinta-feira, especulando, pode ser, seja para discutir o encaminhamento das pessoas para outros carros. Eventualmente, sim. Eu acho que é bem provável que você vai ter. É a falta de dimensão. E também dos acolhimentos, no caso do nome. Todo mundo está entendendo isso? Mas realmente, todo mundo está entendendo isso, que na quinta-feira provavelmente vai ter uma reunião entre a supervisão, o Paulo e outros CAPs vão discutir a possibilidade de encaminhar as pessoas aqui para outros CAPs. Eu não sei qual que é o desejo de vocês, mas é isso que ele vai falar. Não, tem isso que é o mais próximo. Aí eu vou encontrar um vídeo para outro? Isso. Então, o vídeo daí eu não quero. Isso não é uma informação de prática? Não, eu não tenho informação lá do município. Mas você chegou aí lá, como você falou? Não, não. Só que eu quero ir numa quinta-feira. Então, por isso eu estava até discutindo que talvez nós não vamos agendar outra assembleia aqui com o dia 23. Agora que é? Não, não vai ser o dia 23, que seria então a próxima dia 30, né? Seria a próxima. Que o, nosso, que o documento que saiu aqui da assembleia foi entregue. O que, que o documento pedia? Que permanecesse aqui no prédio e que fosse feita a reforma de forma paulatina, né? Indicamos que fosse feita uma negociação com a subprefeitura da Lapa, né? Que aventou-se que parece que tem algum dinheiro para reforma. Então a gente propôs isso. Propusemos uma recomposição da equipe mínima, mesmo que nesse momento viesse algumas pessoas de outros serviços para compor minimamente o CAPES Lapa. Então, esse documento foi encaminhado para a Supervisão de Saúde, que, por sua vez, encaminhou para a Coordenadoria de Saúde. Né? Nesse meio tempo, a Adriana falou, né, veio e falou que vai dar uma cobertura. A Adriana é assessora de saúde mental da Supervisão e vai dar uma cobertura às segundas-feiras de manhã. Para que situações? Situações que estão precisando de um atendimento mais urgente, digamos. Não, não urgente, não, mas alguma situação que está precisando imediatamente, né? Porque o Sérgio tomou cuidado de deixar as receitas até final de dezembro, né? Então aí as situações vão ser agendadas nesse, quem precisar de um alto custo, né? É, enfim, aí organizar com ela como que ela vai atender as pessoas. Né? Então, vai vir só na segunda-feira. Segunda-feira que vem já é feriado, né? Nós não tem. Então, esse mês ela vem dia 27. E aí, dezembro, a gente vai organizar com ela como vão ser esses atendimentos. O que a gente tem é isso, né? Fora assim, eu até, provavelmente, dia 15 de dezembro, minha aposentadoria deve sair. E lá pelo dia 18, a aposentadoria da Rebeca deve sair, né? Então, a gente precisa urgente uma recomposição de equipe mínima. né? E o que a gente está solicitando é que outros serviços que tenha nesse momento um pouco a mais que possa outras pessoas virem para cá. Né? Então é isso que a gente, pelo menos foi a última decisão dessa assembleia. Aí o Paulo está sendo convocado para uma reunião com os outros CAPs, né? Para falar de CAPs. Né? Então são duas situações aí, né? Mas você, a gente não está precisando de um CAP para resolver outro CAP, a gente está precisando que alguém resolva o problema daqui. Isso, é. Daqui nós queremos médicos, pessoas que estão faltando aqui dentro. Uhum. Como, parece que aqui eu não sei, pode até ser que eu esteja errada, mas parece que tem um medo de alguma coisa. Porque eu falei que nós precisamos de um representante, não só porque nós somos filhos de educar, porque em todos os lugares que a gente faz numa reunião, a gente precisa de uma pessoa que seja o cabeça, comandar aquelas pessoas que estão no meio das reuniões. Então, eu estou sentindo desde a sua fala aqui umas coisas, eu sinto assim um peso que as pessoas vêm sempre para cima dos pacientes. Os pacientes estão lutando, mas vocês têm que ver que a gente tem problemas de saúde. A gente não pode enfrentar a barra sozinha. A gente tem que ter alguém. Alguém que seja assistente social, que seja o Paulo, que seja a... como é que é? Que seja a Renata. Não sei. Tem que alguém que represente o CAP. No caso, poderia ser o doutor Sérgio, não está mais aqui. Eu sinto esse peso e esse medo. Eu não sei de quê. Porque quando a gente tem que dar cara a tapa, a gente tem que dar cara a tapa. Jesus deu duas vezes. Ele deu uma, bateram minha mesa e ele deu o outro lado. Então a gente está lutando para ficar aqui. Não é para isso, não sei para onde, não sei para onde, porque a gente já anda tanto luta. Isso é revoltante. Você sabe onde é que a gente jogou para a visão de São Mateus? Isso é certo? Isso é o lugar mais próximo, isso é mais perto. É uma pessoa que tem epilepsia, é, como eu falei, tem um problema de sensação, quando eu não lembro o nome. Tudo isso porque eu andava sozinha e eu não sei. Eu tenho. Tenho febre, tenho problema no coração, tenho vários problemas de saúde, eu não sei mais o que fazer. Eu vou ficar dentro da minha casa. Porque eu acho assim, ninguém deve ter medo de nada. A gente não tem medo da justiça de Deus. Porque essa é divina mesmo, mas o resto a gente tem que enfrentar. Ou que seja funcionário, ou que não seja, a gente tem que enfrentar. A gente está ficando sem saúde, sem escola, sem comida, sem salário. E onde que nós vamos parar, Lúcia? Quem são os nossos protetores? São vocês, que têm mais forças do que nós. A gente Então, Clotilde, eu acho que a gente tem que, assim, os funcionários não têm mais força do que a população. Nós também, né? Acho que... Então a gente... Nós queremos como representante a nós. Para esclarecer, a minha força maior é da população. Por imagem, eu posso fazer uma sugestão? E se a gente se reunir, todo mundo ir lá? Já que você está falando na reunião. Na supervisão? Ah, uma boa ideia. E tudo lá. E lá onde? Lá onde? Não, porque elas não estão. O povo fala, tem que entrar em contato com eles e falar, os pacientes querem falar, hoje para eles podem mandar uma carta, ou como você. Isso. Aí eu tenho que ir lá e marco um horário, não é? Isso assim. Mesmo, por favor. Então, Não foi, é, o documento foi feito aqui da proposta da Assembleia, a gente não faz, a gente não, e a gente encaminhou para a supervisão, que é a nossa instância superior mais próxima, que é a doutora Valéria e a Adriana. Em cima delas tem a coordenadoria de saúde, entendeu? Então tem essas, então a gente encaminhou esse documento falando isso. A posição da gente qual que foi? Se permanecer nesse prédio, pedimos a reforma e a recomposição da equipe. Essa foi a posição da Assembleia, que tem usuários, familiares e nossos funcionários. Essa foi a posição dos funcionários e do conselho gestor. Sim, está escrito. Sim. O que falta, Valdeir, é essa supervisão de ir e se posicionar com vocês. Tá? O Paulo é o representante, porque ele é o coordenador aqui do caso, mas falta essa conversa com a supervisão. Então, a sua sugestão é pertinente, Clotilde. Que o Paulo marque um horário para que eles venham justificar. Ou a gente vai quando tem alguém que vem, a gente vai, a montanha vai. Isso. Então a montanha tem que ir, ele encontrando nós que estamos precisando. Aqui é imaginar todo mundo Ah, ligar na supervisão. Não, porque a gente não vive na mesma supervisão. Fica na, no Itaim Bibi, ali na Renato Paes de Barros. Não nada. É verdade, Clotilde, eu acho que está faltando uma solução e está sendo empurrado para a barriga. A gente fica vocês, da reunião, eventualmente seja negada. Ah, eu acho que está voltando. Ó, tem uma reunião que é a semana que vem, no dia 22, que é a reunião do Conselho de Saúde do Distrito da Lapa. Você me falou 22, Paulo. É uma quarta. Só um pouquinho. Eu acho que talvez... Então, mas vamos ouvir e depois ver quem pode. Então, dia 22 tem essa reunião que é do Distrito da Lapa. Às 2 horas, né, Paulo? Isso, às 2 horas. Que eu acho que pode ser um espaço para ir lá e falar da situação do CAPES. Onde que é a reunião, Paulo? Na biblioteca. Na biblioteca aqui, Mário... Aqui na votação? É quarta, dia 22, que eu acho que é um espaço, né, de dar uma pressionada. Pessoal, acha importante isso que a Lúcia vai sugerir? Vem, Paulo. Dona Tereza. A Lúcia está sugerindo um espaço importante para se colocar. Esse espaço do Conselho de Saúde do Distrito, onde pode ser falado que está sendo. Vamos ver o que, é que vai ser decidido. Se eu quiser, eu peço ser. As pessoas acham que é importante ir nesse espaço também para falar? Eu acho. E quem se predispõe a ir, precisa dessa organização. Saber o horário. Dia 22, quarta-feira, às 14 horas. Então, né? Vocês também, nós somos que criar esse dia superior de cidade. Nós vamos comunicar. Nós vamos comunicar. Pode escrever. Se eu não vou, você pode vir. Depois, tá? Mas tem que vir aqui, vai vir. Pode ir direto, se a senhora quiser. Combina com o pessoal. Vamos combinar de se encontrar aqui? O que vocês acham? 1:30. Já sobe, porque não é longe. Tá? Então, 1:30, dia 22. Só reforçando. Só para reforçar. Então, no dia 22. Só para reforçar. Dia 22, quem for a essa reunião do Conselho de Saúde. Dia 22, 1:30 aqui no carro, que aí as pessoas sobem lá para a biblioteca. Que é aqui próximo. É possível ter, a gente vai levar alguma carta, alguma coisa, alguém da organização daquela chapa vai lá, conselho gestor. Né? Conselho gestor, né? Vamos pedir para o conselho gestor também participar, né? Eu acho que podia levar novamente o documento, que foi a última proposta que a gente teve. Isso. Permanecer do prédio, ter a reforma paulatina e recompor minimamente a equipe, que é esse o pedido. Então, eu acho que levar e falar, a gente está pedindo isso, né? E levar de novo lá no dia 22. Tudo bem? Acho que sim, porque acho que não mudou a proposta, né? Isso. Eu acho que é essa. Eu ia falar a verdade. Aqui é a mesma coisa, né? Não, o posto é o posto, o CAPS é o CAPS, são lugares diferentes. Oi? A gente acha que, por enquanto, você tem que ficar no CAPS, Inês. Então, é isso. A gente está virando uma equipe, porque gente que é composta de você, gestor, paciente, familiares. Aquela família que aqui, aquelas meninas, poderiam estar junto conosco, né? Agora, deixa eu continuar, Dani. Tem mais um informe, vai ter a pré-conferência de saúde da região aqui, lá para o primeiro, tá? A doutora Valéria, que é da supervisão, fez um convite para as pessoas participarem. Na Barão, né? Por que, que as conferências de saúde são importantes? Porque a gente leva esses problemas, né? Para participar da conferência de saúde significa levar o problema que está acontecendo e ter proposta. Mais gente vê esse problema. Se eu vou continuar trabalhando depois de aposentar, eu não sei te responder. Não sei te responder. Por enquanto eu vou parar. Uma coisa, a direção pode falar? Pré-conferência municipal. Eu insisto que você diga que a direção é muito prioridade de todas as doenças. Qualquer outra doença, ou a SBT, ou a Record, porque esse jornal inquieto aí não vale nada para parar a pensar. Imprensa de verdade. Porque no passado, aqui a TV tem que dar um diário. O que vocês acham da sugestão do Zenir? Quando a mídia grande vem, é porque é uma tragédia. É algo assim, não, que eles vão ganhar dinheiro. No passado, veio a Maria Júlia Postinho aqui fazer uma cobertura. Ela era da TV Cultura. Mais tarde, ela passou a fazer o quadro da Globo. Então, já que veio a TV Cultura aqui, se a gente convence. Se a gente convocar uma das emissoras para fazer a cobertura do que a gente diz, tem certeza que as autoridades competentes vão se manifestar. A gente podia usar a internet para convidar as emissoras. Não, oh, pronto.